quando penso em te esquecer, mas me lembro de você. E tudo que faço me leva em direção dos seus braços. Sempre que tento fugir, me pego mais perto de ti. As marcas que vi no meu caminho são dos seus passos. E o coração me convenceu que só bate alegre perto do seu. E ninguém mais vai me fazer feliz a não ser você, sorrindo, vindo me dizer que seu amor ainda sou eu. Sou seu eterno apaixonado, coração carente. Provei do seu beijo, fiquei dependente. Pareço um menino querendo colo. Eu penso tanto em você que até me esqueço de voltar pra casa, perco o endereço. Saio pelas ruas e aí eu choro. O amor correspondido põe um brilho no olhar, mas quando não é nós, vem pra machucar. O amor correspondido põe um brilho no olhar, mas quando não é nós, vem pra machucar. Meu coração me convenceu que só bate alegre perto do seu. E ninguém mais vai me fazer feliz a não ser você, sorrindo, vindo me dizer que seu amor ainda sou eu. Sou seu eterno apaixonado, coração carente. Provei do seu beijo, fiquei dependente. Pareço um menino querendo colo. Penso tanto em você que até me esqueço de voltar pra casa, perco o endereço. Saio pelas ruas e aí eu choro. Sou seu eterno apaixonado, coração carente. Fiquei dependente, pareço um menino querendo colo. Eu penso tanto em você que até me esqueço de voltar pra casa. Saio pelas ruas e aí eu choro. O amor correspondido põe um brilho no olhar, mas quando não é nós, vem pra machucar. O amor correspondido põe um brilho no olhar, mas quando não é nós, vem pra machucar.